a mais, brincando feliz, e nos corações, saudades e cinzas foi o que restou. Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija e se abraça e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. Que a gente tem, qualquer dia vai se acabar, todos vão sorrir, voltou a esperança, é o povo que dança, contente da vida, feliz a cantar. Com a beleza dos velhos carnavais, que marchas tão lindas, e o povo cantando seu canto de paz.